aumenta esse som de mala. De mala. Cada som aumenta, aumenta. Quando a novinha bebe, ela perde a conduta. É? É, ela perde a conduta. Fica louca, tá maluca. Murro na costela, tapa na bunda, murro na costela, tapa na bunda, murro na costela, tapa na bunda, murro na costela, murro na costela, tapa na bunda, murro na costela, tapa na bunda, murro na costela, tapa na bunda. Que isso, cê gosta, né? Murro na costela, tapa na bunda, murro na costela, tapa na bunda, murro na costela. Eita, que isso? Morro na costela, tapa na bunda, morro na costela, tapa na bunda, morro na costela, tapa na bunda. Vem saca, vem saca. Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda. Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa que tapa que tapa. Dá pra pegar no bumbum, dá, dá. É gostosa, olha pra mim, olha pra mim. É, é. Tapa na bunda. Viajou, viajou. Empina a bunda, empina a bunda. É, vai, vai, vai. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pro dono do paredão. Empina a bunda. Olha pro dono do paredão, agora bate nessa bunda gostosa. Nessa bunda gostosa. Agora bate nela, vá. Bate nela, vá. Vá, vá. Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa. Olhando pra mim, olhando pra mim. É! Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa de tapa de tapa de tapa de tapa de tapa de tapa de tapa de tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda. Viajou. Quando a menina bebe, ela fica maluca. Ei, surtou, foi. Tá louca, tá louca, tá louca. Ah, ah, perde a conduta. Que é? Que isso? Ela gosta, ela gosta. Morro na costela, tapa na bunda, morro na costela, tapa na bunda, morro na costela, tapa. Eita! Morro na costela, tapa na bunda, morro na costela, tapa na bunda, morro na costela, tapa na bunda. Morro na costela, tapa na bunda, morro na costela, tapa na bunda, morro na costela. Morro na costela, tapa na bunda, morro na costela, tapa na bunda. Pira bunda, pira bunda, pira bunda, vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. Tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda, tapa na bunda. Swinga minha banda, 9325, minha, minha, minha, minha. HMJ Produções.